Azul 4177, ponto postalizando zero. Azul 4177, a linha decola pista no zero, vento calmo, ajuste no zero, 1-3. A linha decola no zero, 1013, 4177. Bom dia, Cozulo Novembro, informação Golf, Torre 118-95. De novembro, só mais meio minuto, senhor. O 4177 decolou 5-4, chama agora o controle 1-9-8, senhor. Bom voo. 9-8, bom dia. Bom dia. Ecos do novembro para Ilhéus, confirme 085. Confirme parte onde se encontra e pista de onde é decolar. Qual parte se encontra e de qual pista é decolar? Se voar direto do Duna para o 3201. O 3201 não mantém a chegada. Ok, manterá. Controle azul 4177, passando 1800 pés. 4177, vigilância, sinal 360, conforme autorização. 3-0-4-7. Ecos do novembro autorizado, Ilhéus, nível de voo 085, decola da pista no 7. Primeira curva à direita, corredor Axé, restrito 1000 pés até o farol da barra ou até a liberação do controle em 119.8. Aciona 5560, Ecos do novembro. Procedimento correto é cruzou novembro, somente o corredor Axé vai ser a sua subida. No chame pronto o estacionamento, senhor. Estacionamento novembro, chame táxi. Pushback acionamento no 4, Axé 6251. Portão 4 livre, 6251, chame táxi. Vai chamar. Controle azul 4177, solicita a prod da EL. Obrigado, da EL, 4177. Direto da EL, 4177. O controle de Salvador, boa noite, é o 5973. Está cruzando 200, baixa para o 150, possui a Foxtrot. Bom dia, 5973, desça para 5 meu pé, chega na Mari, ajuste em Salvador, no 013. Queima 5 mil, chega da Mari, no 013, poderíamos voar em TAP. Obrigado, ETAP 5973. Muito obrigado, ETAP. Parece a voz do Figueiral. E é o próprio. Um abraço do Tito. Outro Tito. Vou te ligar depois. Táxi aprovado, chama interseção para ingresso. November, livre ingresso, chama alinhada, pronto para decolagem, November. Azul 4177, chame Recife, 123-25, alterna 1251. 123-25-251, confirme. A primária, 123-25. 133-25 e 1251. Controle Salvador, tá 3201, possibilidade de manter 2509 até a Duna? O Santos 201, na velocidade a critério. Ok, muito obrigado. Novembro, livre decolagem, pista 17, vento 330 graus, 02 nós, ajuste padrão, de novembro. Meia, dois, um, ano, para o táxi com 127, 4 horas de galhão. 274 horas galinha copiada, táxi aprovado via Pátio, Juliette Alfa, ajuste padrão, chame pronto para decolagem, posso subir a pista 0, chame 6251. Juliette Alfa, vai chamar. 2, Salvador, Web 6749, posição número 5, pushback acionamento. Livre no 5, senhor, chame táxi 6749. Chama táxi 6749. Quack Zulu Novembro com programa para decolar? Zulu Novembro é a torre. Zulu Novembro é a torre Salvador. Gente, vento 330 graus 02 nosso. Colagem 62, 5 graus. Puxa 251, livre alinhar e decolar, pistão 0. Vento 330 graus 02 nós, ajuste padrão. Positiva linha de bala. Ô, torre, bom dia, Web 5808, posição de número 5. Goiânia. Copiado, senhor, aguarde para a cópia 5808. Obrigado. O Zulu November decolou aos 04, chame agora o controle em 199 decimal 8, senhor, tenha um bom voo. Transfere o controle 398, é do Zulu November. Controle Salvador, Papatango, é com o Zulu November, decolado na sua escuta. Salvador, mantenha 1.000 pés no corredor Axé, reporte fora da barra. O número pés no corredor Axé, reportarando fora da barra o Ecozulo November. 3201 para o sequenciamento, curva à direita, proa 240, caso de falha em mais 1 ou 5 milhas, assume na proa de Duna. Sente, direita 240, caso de falha, proa Duna, quantas milhas? 1 ou 5 milhas, 15 milhas. E inicia redução 220. 220, 15 milhas, caso de falha pro Aduna, tá 320. Eu sigo 973, eu sigo para 2.000 pés, ajuste no 03, reporte no localizador. Ok, 2.000 no 03, reportará Rio. 3201, 3.000 pés. Teve descida 3.000 pés, tá 3201. Correu 6749. Puxa número 251, decolou 05, chame agora o controle em 119.8, senhor, bom voo. 19.8, obrigado. 6749, prossiga. Temos um probleminha aqui, junto com a comissaria. Vamos demorar mais uns 3 minutos aqui, tá ok? Obrigado, então chame para outro posto, senhor. Chamará, obrigado. 6749. Portão 2, adiante 5898. Do 2, seu número 2 no setor, 5898, aguarde. Ok, aguardando, obrigado. Objeto 5808, pronto para a cópia. Litoral ou direto, Williams? Estou pronto para a cópia. Prossiga para o 085, é que o Lovema reporte destino. Ok, livre acessão 085, é que o Lovema. O Rio vai aproar o externo, positivo. O Rio 95973 mantém a chegada. Ok, então vamos permanecer na frente do ano, só para te ajudar. 6251 vai voar na proa 225, breve da formações. Quantas milhas, 6251? Aproximadamente 25 milhas. Copiado. Controle autoriza o DCT para o Ecozulo November no 065. Autorizado, 065, direto Ilhéus, Eco Zulu November. 065, DCT da presente, Eco Zulu November. A 3201 para interceptar o localizador, esquerda 160. Esquerda esquerda, 160, tá 3201. No 7, tá com 147 a bordo, 3 horas e 50 com fins. Uno 47, 3 e 50 com fins, objeto 5797, táxi aprovado via Indy Alpha, até o ponto de espera piscina 0, ajuste padrão, chame pronto para decolar de ponto de espera 10, web 5717. Manado ponto de espera, Indy Alpha, o 5717. Interceptado ELS com a pista à vista. 5973, complete a aproximação, torre 1895. 1895. 95898, livre pushback, acionamento, chest metaxi. Camarim, táxi 5898. Oi, Salvador, boa noite, Rio 5973, vai cruzando 2500 no IRS. Boa noite, Rio 5973, tráfego avistado, ajuste padrão, sua transmissão veio intermitente, chame no externo, controle embaixo da roda avistando, 5973, proteção de pouso. Chamará aí. Atenção, web 5717. 5717, condições de linha decolar sem parada? Afirmativo, senhor. A linha decola sem parada, senhor, agilizando, vento calmo, ajuste padrão 5717. 1013, agilizando o AB 5717. Dor, 3201. 201, complete a aproximação, torre 1895. 1895. Oi, Salvador, bom dia, TAN 3201, no localizador. Bom dia, TAN 3201, tráfego avistado, ajuste padrão, número 2 para pouso em Salvador, continua a aproximação, repórter em pista livre, TAN 3201. 01. Passou estela, 10 segundos e baixo travado, Rio. 7973, o vento agora calmo, ajuste padrão. Um Boeing do objeto iniciando rolagem pistão no zero. Formaria pista livre, o 5973. 5973. O 973, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. 5973. Objet 5717 decolou o Zono 2, acione 5575 e chame controle Salvador em 119.8, senhor. Bom voo. Muito obrigado. Olho F5, 7197, bom dia. 57, 17, submontanha 340, saída da EL. 340, web 5717. Chame Recife, 13325, alterna 1251. 13325, não vai chamar, obrigado, bom dia. Cinco, nove, sete, três, no solo, zona 3, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi aprovado, Alfa, Kilo, até o pátio 3, nesta frequência, 5973. Afirmo, nesta frequência, senhor. Alfa, Kilo, pátio 3. Pista 3, 2, 0, 1, no pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Pouso no zero, pista 3, 2, 0, 1. Nós, ou Leda. Sete, vou ver aqui de falar. Padael, 0797, obrigado. Agora não, fica número 5, pronto. 6749 no 5, livre, senhor. Chame táxi, 6749. Livre, chama táxi, obrigado. 6749. Ponte espera pronta, check 5898. Check 5898, mantém um ponto de espera. Mantendo 5808. O 5808 aguardando pela autorização. Tá ok, senhor. Então dá presente em aproximadamente 3 minutos para a sua cópia. Chame para o posicionamento, guardando cópia no 105808. Chamada, obrigado. Ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 5898. Solo Zona 6, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa. Chame para ingresso, Taxi e Juliette, nesta frequência, TAM 3201. Juliette, para ingresso, nesta frequência, 3201, TAM. Tá? 5898, vento 020 graus, 02 nós, ajuste 1013. Autorizado a decolar, pista no 05898. Livre decolagem, pista no 0, ajuste 5898. TAM 3201, autorizado ingresso, portão 08. Ingresso 08, 3201. Para o táxi, objeto 6749, POB 148, autonomia 415, alterna com fins. Copiado 6749, após o TAM, ingressa via Juliette até o ponto de espera pistão 0, ajuste padrão e chama pronto para decolar de ponto de espera 10, web 56749. Positivo, após o TAM, ingressa via Juliette para o ponto de espera 6749. Web 5898, decolou o Zuno 8, chame agora o controle em 119.8, senhor, bom voo. 19.8, obrigado. Webjet 5808, na escuta para cópia. A escuta, prossiga. Webjet 5808, autorizada para Sierra Bravo, Golf Oscar, nível de voo 340, decolada pistão 0 com curva à direita, subida gole, transição ofito, via correção. Até o Fito. Ah, o Fito intercepta Upper Zulu 17 até Foxtrot Romeo Mike, após Upper Whiskey 10 até Bravo Sierra Índia, após Upper Mike 668. Controle Salvador opera em 19.8, transponder 5010, Objet 5808. Só poderia confirmar a saída, se não consigo copiar, a gente foi sobremodulado bem na hora que o senhor estava fazendo a saída. Sem problema, saída gole, transição ofito. Maravilha então, só foi 340 Goiânia, 37, formosa, 310 Brasília, com Mike 668 até o destino, decolada 10, primeira direita, gole ofito, 19.8, 5010 no transponder, posição de número 10, web 5808. Correto, 5808, chame o posicionamento, senhor. Tá, muito obrigado. Salvador, Webjet, Juliette, Papá. Por isso que Juliette, Papá, prossiga. A solicitação de reboque e pushback da posição 7 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Pá, o senhor está querendo, então, primeiro puxar a aeronave, logo depois rebocar. Do pátio 3... para o portão 3 do pátio principal, é isso? Afirmativo. Sente, papá, então está autorizado o início do reboque no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para o ingresso do pátio principal, é isso que eu direto, papá? Afirmativo. Chamarei. Salvador, bom dia, Azul Alfa Yank Delta. Alfa Yank Delta, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa Yank Delta está no pátio 3, solicitando reboque para o gate de número 1. Delta, está iniciando agora o reboque no pátio 3 na aeronave da Webjet, ok? Na retaguarda dessa aeronave da Webjet, o senhor está autorizado a iniciar o reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Delta. Afirmativa, seguinte, muito obrigado. Pode esperar dar 1-0, pronto, 6749. Webjet 6749, livre em linha e decolar, pistão 0, vento calmo, ajuste padrão. Livre em linha e decolar, vento calmo, ajuste padrão, 6749. Iniciando 6749. Gente.